lua chela no alto, clareia a janela do quarto. Na mente vem as viagens, lembranças de um passado, de quando eu era feliz, sem precisar usá-lo. De quando ainda não conhecia, não havia sido apresentado. Batendo um golzinho na rua e a pipa nas alturas. Brincar de pet, de cross, e a noite é mamãe da rua. Adolescência vai chegando e as brincadeiras mudando. O entorpecente já tá rolando na quina com os manos da antiga. Cê vê subir fumacinha, enquanto um tosse, outro espirra, já começa. Começo a ser seduzido por essas fitas, o perigo me estiga. Só de pensar, já levanta a autoestima. Lá vem um moleque na rua, que já se envolveu na loucura. Me convida pra dar uma bola, vamos lá ver o que que rola. Quero curtir essa tal obra, puxa, prende e assopra. Agora eu sei qual é o motivo dos sorrisos. Não consigo parar de sorrir, maluco, que bicho esquisito. Meus olhos pesaram e minha mente talentona. Mesmo assim, tô gostando disso. O prazer é todo meu em ter te conhecido. Já não pesa tanto, parceiro. Tenho que encontrar o que satisfaça o meu anseio. Me apresentar um outro esquema em um frevo. Essa é só para experimentar, depois me diz se fez efeito. Enrola a nota e aspira, chega a queimar a narina. Mas que disposição me deu essa fita? Vamos buscar mais que a noite só se inicia. E agora pra ter ânimo é preciso ter uma carreirinha. Se não o corre não vira, se não não parto pra cima. Num peão vi o mano furando uma latinha. O que que pega aí? Chega mais e vem descobrir o que pode fazer essa pedrinha. Da primeira viagem não consigo mais voltar. Todo dia tem que ter a pedra para eu poder voar. Sonhar e imaginar como seria longe disso tudo. Pois nas mãos da droga eu entreguei o meu futuro. Os meus planos consegui realizar. O seu futuro era promissor, mas consegui com ele acabar. Eu vim foi pra matar, roubar e destruir. Te mostrar alternativas pra te fazer desistir da vida. A primeira prensada, a primeira aspirada, a primeira pedra fumada na lata. Foi tudo bem planejado pra te fazer chegar no estágio que você se encontra agora. A coragem que te dava quando usava a droga era eu que te dava e você nem notava. Quanto mais você tinha, mais você gostava. A única raiva que eu tinha era da sua família, sempre orando por você e tentando abrir seus olhos com as verdades contidas na Bíblia. Mas seu estágio agora é deplorável, não tem forças nem pra levantar, não serve mais como o meu cavalo. E o próximo passo será apresentá-lo ao mestre que há tempos está no seu aguardo. Foi todo meu de ter te conhecido, de ter te odiado ao ver o teu sorriso. A vontade que me deu foi de vê-lo extinto, acabar com sua vida te apresentando vício. Oh, oh, oh, oh, oh.